João, estamos então a poucas horas de ser conhecido o projeto vencedor do Regio Stars Awards, hoje em Bruxelas. A Bel C3 já está aí a defender este projeto. Qual é que é, nesta altura, o sentimento que o invade a si e a toda a equipa que está mobilizada em torno deste projeto da Bel C3? Olá, bom dia, Liliane, e a todos os ouvintes. De facto, está a ser uma experiência interessante e gratificante, e é um reconhecimento muito importante para a BLC3, para toda a sua equipa e para todas as pessoas que estão a ajudar. Ontem foi possível apresentar o projeto à Comissária Europeia, ligada à parte dos fundos estruturais e investimento, a qual gostou bastante do projeto, da ideia, e deixou mesmo o sentido de querer visitar o Governo do Hospital, ou visitar o projeto e partilhar um pouco mais connosco o que estamos a fazer. Também hoje, de manhã, tivemos a oportunidade de também ter uma reunião e a elaboração de um vídeo com outros projetos, com outras regiões da Europa, onde foi possível partilhar algumas ideias e perspectivas de como é que é possível valorizar mais esse tipo de projetos, como podemos captar mais investidores, e tem sido um ambiente muito, muito interessante com todas as pessoas, toda a comitiva portuguesa a apoiar muito o projeto, a CCDR e todos os seus colaboradores também estão a apoiar, a própria Câmara Municipal e alguns municípios da região centro. Agora estamos na expectativa de ver quem é que vai ser o vencedor dos vencedores. Que prémio é este? O que é que significa para a BLC3 estes Regio Stars? Os Regio Stars é um prémio de reconhecimento e de qualidade. Há dois ou três grandes outputs que nós podemos tirar deste prémio. Um é credibilidade. Segundo, a capacidade de captar mais investidores. Terceiro, nós conseguirmos abrir portas aos fundos de investimento mais ligado que nos interessa à parte da demonstração industrial de biorrefinaria e termos essa capacidade. E este é um carimbo de qualidade que permite abrir o horizonte e despertar a atenção, de facto, diretamente de Bruxelas em relação ao projeto e à demonstração industrial da biorrefinaria. E, por outro lado, acho também importante que nós temos sempre definido uma estratégia de que os incêndios são uma alternativa. E a alternativa é valorizarmos a terra e os recursos, que é o que ainda não estamos a fazer. Mas valorizar de forma a não termos os problemas dos custos logísticos. E as biorrefinarias são uma opção, e neste momento está acreditada e avaliada a nível europeu por peritos internacionais, em que neste momento já somos finalistas deste prémio. Agora vamos esperar com expectativa por logo e perceber que para Portugal venha mais um bom prémio de reconhecimento de trabalho que se faz em Portugal. Muito bem, vocês estão então a defender este projeto Centro Bio, de bioindústrias, biorefinarias e biocombustíveis, que na prática, portanto, que vocês pretendem realizar e colocar em funcionamento é um projeto piloto de uma biorefinaria. Para quando é que poderemos ver resultados deste vosso projeto? Sim, nós é mais um pouquinho superior já ao piloto. Já estamos a falar no contexto industrial. O piloto, neste momento, está em fase final de construção. A nossa grande expectativa é a parte já industrial. E a parte industrial que pretendíamos era começar em 2018. São cerca sempre de 3 a 4 anos os projetos de demonstração industrial que demoram a sua construção. E esse é o caminho que estamos a fazer e a trabalhar é para em 2018 podemos estar a arrancar com o projeto de unidade de demonstração industrial. Mas até lá ainda há um longo percurso e caminho a fazer e de discussão e análise do projeto. Mas hoje é um reconhecimento que estamos a ter. Está sempre muito interessante mesmo a procura de outras regiões em quererem perceber melhor o projeto, o que estamos a fazer, a quererem cooperar. Isso também tem sido muito interessante. Nós temos agora mais um contacto, já tínhamos tido um do Reino Unido, agora da Noruega, em que querem de facto também cooperar connosco no contexto das biorrefinarias e da economia circular e bioeconomia. E agora temos que aproveitar todo este reconhecimento e continuar a trabalhar.